planeta é ponto de pronto para Puxi Assan. Five on form, não tem hot shot. Autorizado, reporte alinhado e pronto na 17. 5 autorizado, decolagem, 130 graus, 10 nós. Decolagem, tudo bem. 3-5-5-1-4, FTD, Boeing, line up and wait. After Boeing, take off, line up and wait, you take it double 5-1-4. Tá no 8, puxa acionamento. 153, autorizado, puxa acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reportar a táxi, então 3153. Para o táxi, voo 9030, 69 a bordo, 3 horas e 14, alterna Natal. Voo 9030, autorizado táxi até ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre frequência 118, decimal 6, altímetro 1021. Autorizado táxi até ponto de espera da 10 via Índia Alfa, com 1001 ajuste, ponto de espera 186, o gol 9030. Controle gol 1715, bom dia. Band Aglama 715, contato radar, só nível 360, sai da Arbo. Vigilância. Nove zero, após Airbus 320 da mesma companhia, realizar o push no gate 08, autorizado, push acionar. Gente, após o colega da companhia, 021. 11021, vai manter condições visuais, escuta permanente do controle, Romel. 0140 degrees, 089. Iniciar o táxi, autorizado, puxa a sonata. Estimado de 4 minutos, principalmente para fazer o perfil da PUC. Born at 07, Salvador Departure Frequency 1-2-0-80. 1-2-0-80, good morning. Bravo departure control, this trip 5514 passing 1600 feet. Trip 5514, radar contact, contact level 190 Puka departure. 190 Puka departure, 5514. Boa noite, 97 Sam Recife, 125 Luna, alterne 13325. É, não foi entendido. Eu entendi a primária 1251, a secundária? 13325. 3325, muito obrigado, um bom dia. Bom dia. Papapá, Mike Slash Romel, dá um através do Parque Victor Sul. Se autorizado, vai com proa direta do Iguatemi. Autorizado, Mike Slash Romel. Autorizado, tá presente, Romel. Lima Quiluz Ulu, está no centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Zero, autorizada a linha de colar, 140 graus, 89. Trip 5514, fly direct Aracaju. Fly heading direct Aracaju, 5514, thank you. Três autorizado táxi até ponto de espera via parte 1, Índia Alfa no ponto de espera Chame Torre, frequência 118, decimal 6, altímetro 1021. Gente, parte 1, Índia Alfa no ponto de espera 118, 621, ajusta 3153. Autorizado, puxa o sinal e pode pronto para o táxi. Contará para o táxi 3820. 1, controle 1208. 208, boa. Zulu, gol 9030. Gol 9030, contato radar, ao nível 360, saída PUCA. 360, saída PUCA, 9030. Gol 1705, Sami Recife, 1260, alterne 1288. 1288, bom dia. Chamando para o gol 9030, restrito 360. Afirmativo, se mantém o 360. 360, restrito, 393, não correção, 9030. American 980, go ahead. Lines 980, okay. Lines 980, do you know about the Nota? Thank you, sir. American Lines 980. 390, 9030. Copy. Lines 980, send by to copy. São 3890, autorizado táxi até ponto de espera via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-1-8, decimal 6, altímetro 1021. Índia Alfa, ponto de espera da 1-0-3-8-6, tenha um bom dia, bom boa semana. Bom dia, São 3890, bom voo. Zona 53 ao Zona 6, com a Turolha, 120, decimal 8. 1208, obrigado e bom dia. Bom voo. CIF, flight level 350 via Upper Whiskey 58. Take off runway 10 after turn left. Puka departure Kaju transition, squawk 5556. Control approach frequency 120 decimal 8. American Lines 980, read back correct, call me to push and start up. Se possível voar Leda ou Bridge? Tudo para o 360, vai Leda. 360, vai voar Leda, Dan 3, 153. Voo 9030, chame Recife, 1-2685, alterne 12545. Confirma pelo Voo 9030. Chame Recife, 1-2685, alterne 12545. 2685-2545, boa. Decolada zona 8, controle 120, décima 8. 108, um bom dia. Direto Paris, reporte medial de descida. Confirme radial 291. Prova Salvador, bom dia. Altan 3890, saída Puca. Onde 3890, contato radar, subão nível 330, saída PUCA. Trip 551-14, contact Recife, frequência 126.85 ou 125.45. 4. Hotel autorizado Salvador para Serra Novembro Papá Índia, nível 105, rota direta, radial 291, decolando pista 107 após manter a restrição no corredor Axé de mil pés, transponder 5560, controle frequência 120.8. Senhora, tem o planejamento correto? Confirme pessoas a bordo. Senhora, hotel para acionamento e táxi, chame torre, frequência 118 desse momento. Senhora, hotel confirmando altímetro no 021. Senhora, hotel. Desce para 1500 pés, Renegal no 021. Reporte se ingressando no corredor Interlagos. Desce Golfo Kilo, qual foi o controle? American 980. Go ahead. What time is the runway closed? 226, American Lines 982. 251, Alternando 3325. 251, Alternando 3325, TAM 3153, obrigado, bom dia. Form estimate to start up American 92. 1030. Okay, sir. Livre. Da TAM, chama Centro Recife, 1-2685, o alternado 1-2545. 1-2685 e 1-2545, obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizado, cruzamento. Bom dia, Mike, cuida outro minuto, cópia, por favor. Yukon 980, the runway is closed at 1026, and will be open at 1116, okay? Okay, thank you. 1116, open. Calm if I push. Okay. Thank you. Martinete Romeu, iniciando o sobrevoo aqui próximo ao posto 3. Está condicionado ao tráfego do, da torre, do controle. Gente. Mega Delta, pronto para copa? Juliette Romeu, chame torre no 86. 186, graças. Eu, papapá, Mike Juliette Romeu. Romeu, prossiga. Tá mantendo sobrevoo próximo a final da novela aqui, próximo ao bairro da Paz, senhor. Fica condicionado ao tráfego do senhor. Gente, Romeu, mantenha a escuta permanente. Pistão no zero, tá fechado aí nos, nas próximas 50 minutos. Ok, grato. É o Diniz? Thiago. Alô, Thiago, abraço, cara. Foi Delta, ajuste 1021, não confirma? Cotejamento correto. Confirma pessoas a bordo. Delta, para acionamento e táxi, chame torre frequência 1118 decimal 6. Eu no meio desse mantém o 050, sonho de identificação, chegada a mão. Confirmo. Trip 53 no meia, desce mantém o 050, acione identificação, chegada a mão. A mão identificou 050, 53 no meia, a questão é a duna visual, bloqueia, grafite oculto. Ciente, 53 no meia.